stabilizar nele as Lula 28 com 995. Gente, confesso o final do procedimento, chame Turri na frequência 118.5. Confesso o procedimento, confirma a frequência, Turri? 118.95. 1895 com 1995. Oi, Salvador, bom dia, gol 1995, estabilizando elétrico do lado 28. Gol 1995, bom dia. Reporte quando o visual, estimado é de 700 pés, atento à turbulência na final da 28, chuva e vento forte de sul, ok? Certo, gol 1995. Uno 995, para o seu cheque, eu informo um vento de 190 graus, agora com 15 nós, ok? Reporte visual. Certo, reportar visual, gol 1995. Controle, gol no 804, autoriza a descida para 2000. Afirmativo, 2000 pés, está autorizado, gol no 804, informa o final do procedimento LS Freio, pista 90, corrido. LS Zulu, pista 28. Autorizado, 2000, informará final de LS Zulu, 28, gol no 804. Sideral 9970, redução para 250 nós, seu número 4 na aproximação. Para 250, reduzindo 9970. Nós seta no 5, acione a identificação desse, mantém o nível 060 na chegada. E pit, ajuste o altímetro 10019. Pit, 1995 no solo aos 34, ao livrar à esquerda, táxi via Índia, pátio 1, posição 09. Sente de via esquerda, via Índia, pátio 109, a posição gol 1995. O senhor pode confirmar, por gentileza, a condição de tempo na final da 28? Sim, tem condição de manter 250 até 5 milhas, ou então até mesmo a posição em pit? 250 será até umas 15 milhas na cabeceira. Ok, por gentileza, para seu ajustamento, então, 3597. Controle Salvador, muito bom dia, o Abita Cargo 6570. Abita 6570, sua identificação, desse mandio 050 na chegada Karen. A gente está entrando na 019. Sim, seu autorizado. 1019, o ajuste, identificou. Solicita direto o... Serra Victor 362, se possível. Ok, aguarde para Serra Victor 362. Seu 3597, foi Usão. Para onde Usão? 3597. Federal 9970, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 070. O limite é voar nesta proa por 15 milhas. Caso fale com comunicações, irá assumir a navegação na proa de Usan. Coro 804, estabilizado, e LS Zulu. Centro completo final, chame torre 118, decimal 612. 18612, Coro 804. Então 3597, desça para 2000 pés, ajuste na 019. Para 2000, na 019, 3597. Afirmativo, desce até 2000 pés, ajuste o altímetro no 019, aguardando o último vetor. 2000 no 019. Controle Gol 1804, na final, baixado, checado, pista 28, sem contato com a torre. 95 Gol 1804. Qual é a frequência? No 895. Ok, pode avisar ele que estamos na final pré-checada. Ok, 71895. Chegou no 804, sinal estabilizado, baixado travado. Voo no 804, já avistando, confirma. Afirmo. Ok, no 804, cheque o trem, o vento é de 190 graus com 18 nós. O altímetro no 019, atento à pista molhada, autorizado pouso na 28. Sente, livre pouso, 28, gol no 804. 3, 2, 0, informe final, estabilizado, final do procedimento LS Zulu, pista 28. Esquerda, 3, 2, 0, informe estabilizado, final de LS Zulu. No 804, seu solo foi aos 41, ao livrar à esquerda, taxi via Pátio 1, Índia, Pátio 1, para a posição 10. Índia, parte 1 para o 10, Gol 804. Estabilizado o localizador, sinal 9970. Certo, completo sinal. Ele é Zulu, agora dando transferência, doutor. Que aviste a cerca de 800 pés. Informa o vento de 190 graus com 18 nós. E o QNH 10019, reporte visual. Ok, sim, reporte na visão. 35 da série. Gol 7-5, desça para 3 mil pés. Ajuste de altímetro 10019. Perfil 39 agora, gol 7-5. APSA 6570, desse mantém a 4 mil pés, que o altímetro 10019. 3507, está autorizado o pouso na 28, vento de 190 graus, agora com 15 nós. E o altímetro permanece 1019, atento à pista molhada. 3507, livre pouso na 28. Federal 9970, agora chame torre 118-95. 118-95. Salvador, bom dia, Sideral 9970, no localizador. Bom dia, Sideral 9970, complete a aproximação, aguarde pista livre para o pouso. O tráfego que o precede é um Airbus, está agora a 3 milhas da cabeceira 28. 9907. Controle o APSA 6570, solicita a Porta El direto CA Victor 362. Autorizado, APSA 6570, CA Victor 362. Excelente, 6570. A 6570, redução para 250 nós. 250 nós, 6570. Por gentileza, agilize liberação à esquerda, taxi via Alfa e Juliette para o portão 04. Alfa, Juliette, 04, 3597. Federal 9970, o vento é de 190 graus com 16 nós, QNH 10019. Cheque o trem, atento à pista molhada, autorizado o pouso na 28. 9907, final curta. Baixo travado. Pessoal, Salvador, bom dia, tá 3171, formação Índia, autorização de trás. Corri, bom dia, tá 3171. Solo TAM 3171, bom dia. A 4 mil para 3 mil pés, já está voando o voo de usar autorizado para o procedimento, com o voo 7 por 5. Matheus, autorizado para o procedimento, ele é de voo, desce para 2 mil pés, de forma instabilizada. Vamos lá, estabilizado 2 mil agora, 7 por 5. Oi, bom dia, está 3171, informação índia, autorização de trânsito. TAM 3171, bom dia. Está autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, pela APER Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto à posição Trive e após conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 28, com curva esquerda, subida da El Leda Bridge, transponder 5461, controle em 120.8, coteja. Guarulhos 340, via para Zulu 16 até Belo Horizonte, após Trive, depois conforme a rota. Decola da 28, curva esquerda da El Leda Bridge 5461208 no controle TAM 3171. TAM 3171 no correto, a partir de agora chama o solo em 121.9 quando pronto para o push. 219, obrigado. O sideral, observe o TAM que está estacionando aqui no setor norte do pátio. Ingresse via pátio 1, após pátio 3, atento ao balizador no pátio 3. Sente pátio 1, depois 3, atento ao balizador. Rapsamia 570, desça, mantenha 2.500 pés, 25.000 pés, ajuste o metro 0019. Gente, autorizado 2.500 pés, Rapsamia 570. Vou no 897, reautorizado 4.000 pés, desça, mantenha 4.000 pés, ajuste 1.019. 4.009, 897. VLS, voo 71. Sim, chame agora a torre 118, decimal 95. 118, voo 75. Salvador, voo 7, voo 7, estou travado. Já avistou, confirme, voo 715. Negativo. Ok, reporte quando visual, voo no 715. Reporta. Visual agora 1100, voo 715. Voo no 715, ok, eu tenho o senhor avistado também. O vento é de 190 graus com 18 nós. O altímetro no 020, atento à pista molhada. Autorizado o pouso na 28. Pista molhada, livre pouso 28, voo 712. ILS, promessa 570. Sim, ativo, ILS X-ray, pista 28. O Abissa 6570, informa estabilizado. Sim, informa lá estabilizado, 6570. Voo no 897, desça para 2 mil pés, ajuste o altímetro no 020 agora. Informe estabilizado na ILS Zulu, pista 28, voo no 897. 7, 2000, 2020, Zulu, O ABSA 6570, o ajuste de altímetro agora é 1020. 1020, ciente, informa que está estabilizado o ABSA 6570. Certo, completo final, chame torre 118.95. 118.95, 6570. Torre Salvador, ABSA cargo 6570. Cargo 6570, bom dia, reporte quando visual. Estimado de 1.100 pés na final da 28. Gente, 6570, reportará visual. 715 no solo 52, por gentileza, agilize a liberação à esquerda e taxi via Alfa Índia para o portão 02. Alfa Índia 02 aqui. ABSA informa que está visual, avistou a 1.200 pés. Ajuste altímetro 1020 em Salvador. Ficou para. Bem checado. Ciente, abaixada e travada, 6570. Índia e Alfa, né, para livrar. Afirmativo, Índia e Alfa. Torre, então 3171. Já assinou só 3 vezes, sem contato. O ABSA 6570 está autorizado o pouso na 10. Livre pouso na 10, 6570. O TAN 3171 está livre, o puxo no meia dúzia e tente novamente o solo para o táxi. 121.9, agora está aberto. Obrigado. Utilizador 897. Certo, completo final, chame torre 1.95. 1.895. Sacago 6570, no solo ao 54, ao livrar à esquerda, taxi via Índia pelo pátio 1. Pátio 3, atento ao balizador no pátio 3. Gente, a Índia e atento ao balizador do pátio 3, o 6570, passando pelo pátio 1. Torre Salvador 897, localizador. Voo 897, bom dia, reporte quando visual, aeronave que o precede reportou visual 1 no 1.200 pés. Cortarei o 897. posição 897. Golo 897, informa o vento de 1 no 90 graus com 18 nós. Quenegal no 020, pista molhada, autorizado pouso na 28, check stream. Baixa travou. Sim, autorizado pouso. Autorizado. Para o táxi, o TAN 3171 com 3 horas e 50, Galeão 214 agora. TAN 3171, táxi via Pátio Índia Alfa, confirmando Pátio Juliette e Alfa no ponto de espera da 28, chame a torre 18, decimal 95, ajuste no 020, bom dia. Bom dia, Juliette Alfa, ponto de espera 1895, TAN 3171. Princípio, TAN 3153.